Sobe o Papa, Papa Romeu Kilo Serra Lima, no Gazeta. Na Lima, desça com referências visuais, informe cruzando 4 mil pés. Gente, o senhor está visual já, cancelada, para o cancelamento do plano. Regra de voo cancelada aos 1320, desça com referências visuais, informe cruzando 4 mil pés. Caso não receba o controle de Salvador, modificará para a frequência 12345 para condenações com os tráficos locais. Gente, pode passar o 4D e chamar o controle. Controle Salvador, Xanene 200, estabilizado no imagem da 100. É 200, compete aproximação, chame tu em 118 decimal 95, bom povo. 1895, grato em uma potência, 200. Bom dia, Otan 3191, quanto espera a próxima? Gente, Otan 3191, mantém o ponto. Mantém. Estou em Salvador, Xanene 200, estabilizado em imagem. Chiné 6200, ajustado, ajuste no zero no meio, pelo 30 custo no zero, vento 090 graus, 129. Pouso autorizado 120, só aproximando o vento, pro 6200. 090 com 12. Ok, 090 com 12, grato, 6200. Índia Golf, não recebo seu modo Charlie. Ano 94, passa nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterno 25 decimal 45, boa viagem. Recife 285 245, 94. 864, consegue na descida? 864, desce para 2500 pés, põe passando o serviço 366, ajustou o time, estou no 0 no meio. 2500, no 0 no meio, vai informando o serviço 366, 864. Até a Oscar, reporte para ingresso. O Kilo Serra Lima está voando agora para o outro destino, 225. Mantir o visual. Após o posto de tráfego, vai ganhar e manter o visto no zero. Após o passagem do mesmo ali, mantendo zero, tá? 3-1-1. Boa, 225. Novembro, acho que é whisky. Eu vou ir na proa da rotatória ou pedágio, tomando visual Farol. Família Bravo, prossiga. Abandonando o Lavec Sobrevão, a intenção é agora seguir para a proa de Viradado. Gente, autorizado. Aviso 366, noite 64. Minha Bravo. Boa noite, 64, no serviço 366. Primativo. Pede aproximação, chame torre 118 decimal 95, bom pouso. 1895, 1864, bom trabalho. Usado, ataque 7 ao ponto de espera da pista 10, no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste 10, 16. Autorizado, ataque 7 ao ponto de espera da 10, torre 1895, ajuste 4207. Salvador, Xanene 6200, Lisboa, Santos. O Xanene 6200, táxi via Alfa, Juliette, gate 08. Alfa, Juliette, 08, 62, Clive, tô ligado, pistona 7, 090 graus, 11 nós, Mike Delta. Alô, bom dia, tá passando lá, chegou você, é ingressado na cima para o Batirei. Espera só. Agilize até o Pad 3, o Pachorufo Serra. Autorizado o táxi, agilizando na medida possível. Autorizado o táxi, agilizado. Rio Mondio, no 864, Ceará 2372. 864, continua a sua estimação, guarde autorização de visto no 0 no meio. Guardando no 864. 3191, decolado 2B, ponto 208, bagagem. 308, bom dia. Mike Delta, decolado aos 25, grosso farol, 7208, regresso. 120, 80, regresso. Alfa Mike Delta. 1864, destinado autorizado pistão de 0, vento 090 graus, 29. Fundo autorizado no 0864. 04207, visual com gol na final. Sim, fique atento, o agente da Juliette, o tráfego vai ingressar no pátio 3. Após o senhor prossegue, e a Juliette do 08. Sim, senhor, Juliette. Tá visual agora com o tráfego. Sim. Sente posição para a plataforma Manati, Oscar Mike Delta. Sente voo direto Manati, Oscar Mike Delta. Sente posição direto, reportará mensagens do controle, Oscar Mike Delta. Voo Índia Golf controle. Sai no corredor Axé até a liberação do controle em Salvador. Controle em Salvador 120.8, aciona 0275 no transponder. Oscar, Golf Serra. Autorizado, ponto seguro, rumo ao 05, o perfil da Golf 677, né, coluna ao 0, curva à direita, corredor AT1 no meio pé, 208, controle 075, Oscar, Golf Serra. Oscar, Golf Serra, correto, repassando para a Sandra. Camarada, novo acionamento, Oscar, Golf Serra. Tem a separação da área proibida de Camaçari. Separação, foi quebrada. Segue final da 97, reporte vestibular da EMA, novembro às 5. Reportará novembro da EMA, novembro às 5. 04207, ANEA, mantém a pista na 0. Ali, mantém a 0, 04207. Estou no nível 050, estou time, estou no 096, vigilante radar. Solos 28, direita no 21, no decimal 9, só. Rolo 864, táxi via Alfa, Juliette, gate 05. Alfa, Juliette, 05, no 864. Autorizando a classificação no 0042, 05. Eu acho que a gente ainda não avistado, continuando a informação, aguarda a autorização de pouso. Aguardará a autorização de pouso na Federação Whisky. Avistado, foi autorizado, pistão 97, 0 graus, 11 nós. Tive pouso na 97, 9 207, tripulado ao 30, tem controle 208. 208, controle Salvador, azul 4207, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4207, cruzando mil pés, perfil da Dial. Azul 4207, contato radar decolar e sua para o nível 360 via Dial. Sobe 360 via Dial, azul 4207. Olha, o Papa Tango, acho que é a Golfe Serra, Papa 3, Primeiro acho que o Isque Solo, os 3-2, obrigado, né, que quiser seguir pra baixo, é isso? Autorizado, proa do CAV 366, descendo para 2.500 pés, voltímetro no 015. Autorizado também. Com ajuste 1096. Autorizado, tá, até o ponto de espera, desde 1096, 8954, está bloqueado. Poderia identificar a rádio? Rádio Sociedade da Bahia, cara. Fiquei ciente, o Zulu India Golf, grato pela colaboração. Mike Delta, frequência livre para autocorreação com os tráficos locais. Gente, bom dia. Terra, bom dia. Autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Autorizado, alinhar e decolar, ótica, Golf Air. Quadris 191, passa nível 190, chama agora o centro Recife, frequência 1928 decimal 35, alternando 125 decimal 10, boa viagem. 2835, alternando 251, alternando 3191, bom dia. Kilo, are going to take off from runway 17 or 35? Roger, clear to Recife, flight level 180. According to flight plan routes, departure runway 17 after takeoff left turn. Momo, departure, and then direct. Salvador, departure control 120.8, clock 5136, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, confirm Salvador Mar. Oscar Hotel Kilo on April 5, contact tower 118.95 for startup and takeoff. Decolagem 37 utilizado por baixa direita, deve ver ali litoral, um corte para cruzamento, cabeceira 35. Autorizada por vara à direita, ótica Golf Air, controle 1208. Autorizado acionamento, chame pronto táxi. Terra. Gente, Oscar Golf Terra, contato radar na decolagem. Deseja prosseguir direto coral ou prosseguirá pelo litoral? Direto coral, senhor Oscar Golf Terra. Gente, estou com o nível 105 na proa de coral, posso Golf Terra. 105 proa de coral, SK Golf Terra. Azul 4207, passa nível 180, chame agora o centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterno 25 decimal 10, boa viagem. Azul 4207, obrigado, bom dia. Golf, foi na proa da rotatória, em plano visual com aeróbico. Reiniciando curva para a proa da rotatória, informarei visual com aeróbico, Azul India Golf. Salvador, bom dia, é o voo nosso. Como é? 3 milhas, não, William Bravo. Ajuste 1-0-6, pronto, cópia? Tá pronto, para cópia, gente, tá ali. 1-0-5-5-6 para o aeroporto do Galeão, autorizado via Pernambuco 857, Molso, nível de voo 360, subida da Euleda Irumi. Após a colagem da pista 1-0, primeira curva à direita, transponder 5147, controle Salvador 1-0-8, 1-5-5-6. Copiado, Galeão, 360, Oscar November 857, Multo, decolando da Euleda Irumi, da pista 1-0, com curva à direita. Aciona 5147, controle 208, voo 1-5-5-6. 1-5-5-6, correto, chame pronto para o chamar que será. Azul 4082, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-2, noite. Pouso 1-0, próximo. Zulu India Golf visual com aeródromo, senhor. Excelente, Zulu India Golf, agora transmite as comunicações. Salvador, eu faço apenas Zulu India Golf. Excelente, Zulu India Golf, agora transmite as comunicações. Bandia Golf, chama agora a torre 118 decimal 95, bom pouso, Bandia Golf. Bandia Golf, chama agora a torre 118 decimal 95, bom pouso. Controle Salvador, está passando Zulu India Golf. Zulu India Golf, controle Salvador. Zulu India Golf 5x5, para seguir. Confirme como recebe a torre, Papatango Zulu India Golf. Zulu India Golf, controle, Salvador. Golf, você já poderia fazer uma ponte para o Zulu India Golf? Zulu Torre Salvador recebe o Papatango Zulu India Golf. Afirmo, Zulu India Golf, confirme como recebe a torre. Zulu India Golf, na escuta do Oscar Golf Terra. Zulu India Golf, na escuta do Oscar Golf Terra. Papatango Zulu India Golf, confirme como recebe a torre. Bom dia, Azul 4082, Luzão na sua escuta. Azul 4082, táxi via Alfa, Juliette, gate 01. Alfa, Juliette, 01, graça, Azul. Chame torre, 118, decimal 95, Zulândia Wolf. Chame torre, 118, decimal 95. Papá, Alfa, Charlie Mike, informação em Curso Lima, registro no 06, pronto, cópia. Ah, Charlie Mike, autorizado voo local, livre de voo 060, saindo na radial 262 de Salvador até 40 milhas, após retorno visual, nível 055, decola da sonda 7, na saída Arbor 1, transponder 5157, controle Salvador 120 decimal 8. Ah, sim, autorizado dentro da Rua 10 no local, está retornando a 7 com a rua direita na saída da Arbor 1. E controle 208, transponde 5157. Nossa, Sérgio Mike, vou te dizer, transponde para 0260. Confirme o OPB? 02-60, hein? Afirmativo, 0260, confirme o cabelo, o pátio. O pátio agora. Golf, avistado, pouso autorizado, pistão 1-7, vento 1-0 graus, 1-3, nós. Pouso 1-0 graus, 1-3, nós. again, 4 Tower. Hotel Kilo, clear taxi, report C, Papa intersection. Torre, bom dia, Papa, Papa, Alexandre Mike, no 5 Abaeté, acionamento. Papá, papá, Alfa Charlie Mike, livre acionar, chame táxi. Ótica Golf Kilo, prossiga. Autorizado, via Zulu 127, nível de voo 370, subida Puca, transição Caju, após a colagem da pista 90, primeira curva esquerda. Transponder 5160, controle Salvador 120, decimal 8, voo 790. Bom, no 790, entrando para a feedback e acionamento. Tem position, Oscar Hotel Kilo. Então, 3745, informação em curso Lima, ajuste no 06.4. Então, 3745 para o aeroporto São Paulo, Congonhas, autorizado via UPS 110, Cubase, UPS 16, Osmo, após direto com fins, prossegue conforme rota, o plano de voo, subida, nível de voo 360, a subida da Euleda, Motiva. Após decolagem da pista 10, primeira curva direita, transponder 5151, controle Salvador, 120, decimal 8, então 3745. 360 aprovado, decola da 10, da Euleda Motiva, Pupada, pelo voo 16, Bosco, com fim de rota do plano, 5108, da 3745. Então 3745, estamos prontos para o feedback para aberto. Zulu, India Golf, Solas 48, confirme o pátio. Zulu, India Golf, confirme o pátio, solo aos 48. Gente, autorizado o Vectrack para pátio 4 na escuta, Zulu, India Golf, solo aos 48. Boa, 556, está na posição 4, pushback treinamento. Autorizado, chame táxi, chegou no 556. Sem livre posição para táxi, chegou no 556. On runway 17. Oscar Golf Kilo, autorizado o cruzamento da pista 35, Quebec, Mike, na Lima, chame solo 1219. Zulu India Golf 5x5. Nada. Bom, no 790, não aguarde para início, puxa. Oscar Hotel Kilo, clear takeoff, runway 17, wind 090 degrees, 129. Chegou o fila, já vai ser tudo certo? Oscar Hotel Kilo, Airborne 852, contact Salvador Approach 120.8. Salvador Approach 120.8, galera. 185 a bordo, autonomia 0330, alternando Campinas. 1556, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero. No ponto de espera, torre 18, direção 195, ajuste 10, 16. 10, 16, Livitax, ponto de espera, torre 10, lado 8, 895, voo 1556. Alô, passando, autorizado, ingresso parte 1, agilizando na medida do possível, táxi até a parte 3, a segunda fila. Táxi até a parte 3, ingresso na parte 1, autorizado, por favor, gente, vou em aproximação para o Itapuã, ajustou o time, se nós temos bem, e falamos para a área descida. Nossa, como é que é? Você responde para 5127, nossa, como é que é? Salvador Approach, Papatango Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, climb flight level 180, moment departure. Como departure, direct to flight level 180, Oscar Hotel Kilo. Taxi Alfa Charlie Mike, Cessão 2, COB, 4 horas de autonomia, alternada Aracaju. Siga Tango e abraço. Graças a Deus, vou na prova da RMAR, o Tango de abraço. Boa tarde, voo 1556, prova no posto espera 1-0. Voo 1556, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, vento 120 graus, 129. Sente a linha e decola da 1-0, voo 1556. Do direto, conforme nota do plano de voo, nível de voo 090, sabe, saída lotar. Após a decolagem da pista 1-0, primeira curva à esquerda, controle Salvador 90.8, transponder 5156, Oscar Golf Kilo. Já Salvador, vai uma conta, nível de voo 090, via Robinson de voo direto. Decola pista 1-0, após a decolagem curva à esquerda, saída lotar. 5156, outra. Ainda sem o modo Charlie. Fazer o filo correto, chame para o acionamento no teste 3. Toma o acionamento, pode ser o filo. Vitor, já tem a sua identificação. Pronto, alfa, termine. Papapá, Alfa Charlie Mike, autorizado ingresso pistão 17, reporte alinhado e pronto. Alfa, bom dia, 13. Alberto, João Pessoa, 1739, a bordo. 1790, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0, ponto de espera torre 18, decimal 95, ajuste no 0 no 5. Da ponto de espera da 1 no 0, ajuste no 0, Una 556, decola 57, controle Salvador, 1208, bom voo. 1208, 556, boa. Bom dia, Gono 556. Vem para o controle. Voo 1556, senhor, passando 1500 pés. Gono 556, contato radar decolagem. Sua para o nível 360, via Dial. Pode voar direto da El pro 360, senhor? Autorizado. Certo. No 1162, após o visitado, desça para 2500 pés na produção de serviço 366. Voo no 1162, eu estou o time, estou no 06. Desça para o visitado, serviço 366, 2500, 10, no 06, voo no 1162. O Serra Lima, prossiga. Demare para a chegada, ajustou o informe pronto para a descida. Que o senhor animou. Prossiga. Então, 3895 para o aeroporto de Guarulhos, autorizado nível de voo 340, via Y10, Piraí. Aguarde com a pergunta 395, vou confirmar com a rota, só um minuto. Ok. 50, autorizado alinhar, pista 1-0, aguardando. Autorizado alinhar e manter o gol 1790, o QNH 1-0, 1-5. Canela 356, a sua identificação, autorizado chegada a mais, apresente voo ITAP, desça inicialmente para o nível 100, estou o time, estou no 05. Valeu, Tânia Bravo. Bravo, prossiga. Tá, se aproximando da rotatória, a intenção antes do pouso é um sobrevoo por Lauro de Freitas. Gente, aguarde as três comunicações. Aguardando, bravo. É, controle, bom dia. O Papa, Papa, Alfa Charlie Mike, decolou da 1-7, colando à direita, arbor. Papa Charlie Mike, contato do radar, suba inicialmente para 3 mil pés na arbor. 3 mil, tá. Salvador, vamos lá, de baixo, 9540, sua identificação, autorizado chegada a mais, inicialmente desça para o nível 1-1-0, estou time, estou no 0-1-5. Chame táxi, 3745. Autorizado, 3745. Voo 1790, decola 01, controle Salvador, 1208. 208, obrigado, bom dia. 2 Salvador, bom dia, Gol 1795. Minha ficha, minha torre, 118.95. 1895, bom dia. Bom dia, Gol 790. Olha, bom dia, Gol 1790. Bom, 790, contato radar, supo nível 370, perfil PUCA. 370, perfil da PUCA, Gol 1790. Controle Salvador, bom dia, 3216, tem informação mesmo, mantém restrito 236. 3216, acione identificação dessa via chegada Mari para o nível de voo 210 inicialmente. SG 210, tem 3216, quantidade de Pavog está, cara? Negativo, mantém a via. Mantém via, 3216. Controle, Otávio de Abraão. Inicia a redução de velocidade para 2309, informa o tráfego 4 milhas, posição 12 horas, mesmo rumo, um ATR-72, cruzando 190 em descida. Confirmando 2309, tanto 3296, confirma a velocidade do tráfego, cara? Quase. Azul 9540, informa a velocidade indicada. 2430. Da 3-2, no meio, o tráfego à frente está com 2409. Informo que irá ultrapassar o tráfego na aproximação. Tem 3-2, no meio. Reduzindo para 2309. Controle, o tanque de Abraão. De Abraão, prossiga. Na faixa 3 milhas, a intenção é sobrevoar o pular de freio, senhora. 500 pés, por aproximadamente 3 minutos. Sim, tanque de Abraão, para o sobrevoo em Lauro, chame a torre 118.95. 118.95, grata. 6356, desça para o nível de voo 070. 070. Nível de voo 340, subida da Eulia da Motiva, faz decolagem da pistão 10, primeira curva direita. O transponder 5144, controle em Salvador 120 desse voo. Então, 3295, correto. Chame pronto para o feedback de saneamento. Alô, 43, pronto para o saneamento. Ótimo, chegou o filo. Ó, chegou o filo, livre acionar, chame pronto para o táxi. Claro, táxi, agora passa o filo. Alô, boa tarde. O Oxanel 6203, informação, Mike, autorização. Oxanel 6203, informação em curso, Mike, ajustou no 05, mais cópia, Galeão. Vai dar. Totale Hotel, desça para 4 mil pés, ajuste no 015, reporte para modificação de regras. Papatango, acho que é Golfo Terra. Salve Zero, na Galeão, 3040. Então 3745, autorizado para que você tenha um ponto de espera da pistão no 0. No ponto de espera, chame a torre 118, decimal 95, ajuste no 0, 15. 0, 15, 295, ponto de espera, 7, 4, 5. Falou, Golfo Filo, acionado para o táxi. Golfo Filo, autorizado o táxi até o ponto de espera, decimal no 0, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, 15. Bom, no 962, acione a identificação, desse avião chega na Mari para o nível de voo 160. Azul 9540, desço para o nível de voo 100. Décima centena, azul 9540. Gol 1864, boa tarde, informação Mike, por gentileza, Maceió, está no gate 05. Vamos 864, número 2 para cópia agora. Ah, escuta. O Chalé 62 no 3, cópia. Eu sigo 62 no 3. O Chalé 62 no 3 para o aeroporto do Galeão, autorizado via Upper November 857, Monso, nível de voo 360, subida da Euleda Irume, após decolagem da pista no zero, primeira curva à direita, transponder 51970, controle Salvador 120, decimal 8, o Chalé 62, 13. Autorizado 360 Galeão por November 857, Monso, decola à direita da Euleda Irume. 5170, transponder no 208, controle, Chanel 62, 13. Correto, chame pronto para prospeccionamento, Chanel 62, 13. Aparece. Frequência 119.8. 119.8, 3206. Lima, desça para nível de voo 050, ajuste altímetro no 016. Não, Salvador, 3216, passando 140 para 100 restrito, reduzindo 2309, passa agora 2409. Teste pronto, centena, devido ao tráfego já informado à sua direita, o TAN 3216. Uma centena, TAN 3216. Oscar Golf Kilo, mantém ponto de espera da 10. Foi na proa de Serra Vito 366, ajuste altímetro no 06. Serra Vito 366, ou até 3216, 1016. Mantendo uma centena ainda? Afirmativo. Vou aguardar, vou recorrer o tráfego aqui para o senhor continuar descendo. 3216. Agora está com tráfego visual. Gente, o quilo Serra Lima, sob vetoração para sequenciamento, esquerda, proa 360, seu limite a radial 280 de Salvador. Esquerda, sobre a operação 360, limitado pela 280 de Salvador, do Ceará. Afirmativa. Caso de falha, o cruzado 260 assume a navegação na proa do Serra Vito 366 e completa o procedimento da Renata. Positiva. Faz comunicação ao cruzado 260, direto ao Serra Vito 366 para o procedimento da Renata. TAN 3216 está autorizado, nível de voo 080. 080, TAN 3216. 01, confirma o tempo de voo. Tempo de voo 20 minutos. Sim. Unidos dos Palmares, autorizado via Ampers 17 até Orágua, após direto. Nível de voo 350, subida Puca, transição Caju. Após decolagem da pistola 0, primeira curva à esquerda. Transponder 5404. Controle Salvador, 120-8. Tem autorizado Maceió, Apes do Luno, 7 Orágua, após direto. No nível 350, decolagem da pista 10, primeira curva esquerda, efetua Puca, transição Caju. 5404, 120-8. É o controle, gol, 1864. Gol no 864, correto, chame pronto para o prospeccionamento. Chamaremos pronto, gol no 864. São 3895, aguarde para o prospeccionamento. Do quilo Serra Lima, produto Serra Vito 368, descendo para 4 mil pés. 4 mil na produto Serra Vito 368, quilo Serra Lima. Produto Salvador, bandido azul 9540, tomateu uma campeã. Azul 9540, desça para nível de voo 050, da presente proa Serra Vito 368, altímetro no 06. Serra Vito 368, descendo para o 050, Azul 9540. Xané 6356, autorizado final de nave, torre 118, decimal 95. 2950. Aguardando para aproximação para o GRAE, temos aeronave na final da 10. Aguardando novas instruções, guardião 01. Confirme se está visual com um tráfego, um Serra 76 no farol de Itapuã, 400 pés. 601962. Então, Guindia Bravo, considere solo 011 na frequência. Comodoro, Servito 366, descendo para 265, aqui do seu ânimo agora. Ativo, Servito 366 na presente, ok? Positivo, 366. Oceano é 6356, autorizado o pouso pista 10, vento 100 graus, 10 nós. Informo tráfego Serra 76 no farol de Itapuã, fazendo espera, e tráfego adicional, um Alfa Serra 50 também no farol de Itapuã, não interfere com a aproximação. Oscar Golf Kilo decolou 1-2, mantém a proa até 3.000 pés, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, mantém a proa até 3.000 pés, Oscar Golf Kilo. 463 para Ilhéus, fazer o posto de Ilhéus, autorizado via Golf 677 até Coral, pode prosseguir visual, nível de voo 1-8-0, subida Coral, faz decolagem da pistão 0, primeira curva à direita. Controle Salvador 1208, transponder 5174, azul 4463. Autorizado 180, decola a pista 10 na Feira Coral. Primeira curva pela direita, vai segue pela aerovia Golf 677 Coral. Controle Salvador em 1208, transponder 5174. Azul 4463, correto, time pronto para o feedback de saneamento. Já se encontra pronto para o feedback de saneamento, posição 01. Gente, o Azul 4463, estimada de 4 minutos para o feedback. Afirmativo, grato pela informação, aguardando a autorização para o feedback de saneamento 4463. Ok, reporte para controlado no parque do Graé, Guardião 01. 2 horas, bom dia, 7-3-2-1-6, estabilizado o sinal, renave da pista 1-0. Tram 3216, reporte passando Serra Vitor 372. 372, reportará Tram 3216. Tram 3216, informa o tráfego Serra 76, na sua direita, fazendo espera no farol de Itapuã. Tráfego adicional, cruzando a final da 1-0, sem interferir, um Alfa Serra 50. Sente ambos os tráfegos, Tram 3216. Oi, boa tarde, o Vitor Charotel, bom dia, passando o avanço da Serra. Vitor Charlie Hotel, faça espera sobre esse asa, aguardando instruções para pouso na 17. Proteção 1-0, Felipe, fica possível. Tango Oscar Golf Kilo, dá presente autorizado direto lotar e ascensão para nível 090. Presente direto lotar e ascensão nível de voo 090, Oscar Golf Kilo. Fechando para 2500 pés azul, 942. O Oceano é 6356, solo 104, ao Livrar, 1219. 219 ao Livrar, 6356. Polifinal na frequência 119, decimal 8. 2109, 7908, 1922. Mia, 2 agora é 1895, autorizado aqui da Renata. Ok, 10295, obrigado. Papatango e Yankee Romeu Lima. Lima, prossiga. Romeu 44. Yankee Romeu Lima, autorizado o sobrevoo, 500 pés de ajuste em Salvador 10 no 5. Atente aos tráfegos de aproximação para a final da 10. Então 3895, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera, torre 18, decimal 95, ajuste 10 no 5. Bom dia. Gente, autorizado táxi ao ponto de espera, 395, com o Rio 5, agora vai ser 98, obrigado. Paulo Salvador, Oceaner, milha 293, na posição 8, para posicionamento. Oceaner, milha 213, ordene com o tipo de solo, um Airflex 321, Batanja inicia o táxi e vai passar a retaguarda. Após o mesmo livrar a retaguarda, tem livre pushback, chame táxi, Oceaner, milha 213. Posso já estar autorizado para posicionamento, 2. Temos um tráfego adicional, um Bravo Eco 9 Lima na final da 1-0. Na sequência temos um Alfa Tango 72 da Azul na final da 1-0. Eu quero ser Lima, passo Serra Victor 372. Estabilizar. Gente, aguarde a pista livre, quilo Serra Lima. Lima. Salvador, bom dia, Azul 9540, passou Serra Victor 372. Azul 9540, reporte passando Serra Victor 372. Separar o 372, Azul 9540. 0070, estabilizado. Tan-3216, solo aos 1-7, ao livrar a primeira direita, 1-2-1-9. Passou 2-0, acione identificação, desça via chegada Ponce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Mantém o ponto de espera, Tan? Astor 2-0, é, procedimento em uso em Salvador é o R-NAVE, confirma intenções? O passador para o Astor. Gente, aguarde para a autorização do MDB Zulu, Astor 2-0. Não terá problemas de aproximação NDB, o pastor 2-0. Estamos, Juliette, que é daquilo, prossiga. Do azul, pode prosseguir na retaguarda do mesmo? Confirme para torre. Pode, como é que deu, senhorita? Faz a passagem do azul, pode prosseguir na retaguarda do mesmo? Afirmo, Oscar Mike Delta, após a passagem do azul na final da 1-0, está autorizado a prosseguir na retaguarda do mesmo. Reporte perna do vento pela direita da 1-7, aguardando para o pouso. Repostará o Oscar Mike Delta. Kilo Serra Lima, o solo aos 2-0, ao livrar 1-2-1-9. Victor Charlie Hotel, faça um 360 pela sua esquerda, reporte reingressando ao final da 1-7. Kilo Serra Lima, vai prosseguir para 5?